Prepara as algemas, forma um inquérito, abre o processo que eles estão de volta. Sem freio na língua, sem meia-verdade, história engraçada e frase bonita. Facção Central, Chico Xavier do gueto, pondo no papel que Deus manda. Nos palcos da noite é a munição traçante. O soldado que prefere ser morto do que ser o soldado que municia o inimigo. Não é letra violenta não, cuzão, é a música cantada com coração. Facção não faz rap pra você, boy. Grupo invejoso, Zé Povinho, tamo cagando e andando pra opinião de vocês. Extremista, célula terrorista, enquanto Deus pôr ar nos pulmões, vamos ser o avião fazendo estrago de ouvido a ouvido. Vitória não é carro, dinheiro e vagabunda, é injetar ódio no cérebro do conformado, informação no desinformado e autoestima no derrotado. Vive muito, boy, não gosto de você, mas não quero seu sangue derramado com as nossas mãos. Não quero um dos meus vencendo através do seu cadáver. Vive muito pra um dia ver a favela vencer. Eu acredito muito nisso. Pra quem tem fé e persistência, tudo é possível. Aí, tinha dois moleque lá no cortiço do centro, que ninguém dava uma moeda. E mesmo assim, eles derrubaram as portas, sobreviveram ao teste, as coronhadas da polícia, fome. E hoje, acredita se quiser, estão aqui, tirando seu sono. Passaram de quinta série de escolaridade a PhD em vida. Eduardo e Dundum, doença que contagia as almas sem voz. Certificado de atitude concedido pela favela. Aí desempregado, doente, órfão, faminto, mendigo, detento, viciado, menor de rua, iludido ou sem ilusão. Não importa quem é você, se você tem periferia no peito, você é parte de mais um capítulo da nossa história. Direto do campo de extermínio.